estacionado no 01131 com 4 a bordo, destino para o Porto. Tripa Papa Romeo Lima, mantenha-se em condições visuais, reporte no Pituaçu. Vai reportar em Pituaçu, Papa Romeo Lima. Patrulha, o 395 tem onde voar, entendo. Gol na 395, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, saída conforme autorizado. 395 está chegando, passando Judas. Gente, a informação foi para o Gol no 399, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360. 360, na 399, boa tarde. Gol no 395, acione identificação via mar e desça para o nível de voo 050. Descendo 050, via mar. 9, livre o táxi, em frente, ingresso Juliette Alfa e no ponto de espera 186 Torre. O ajuste no 0 no 6, boa viagem. Tem a Juliette Alfa para o Pantera 0 no 0, 386 quando lá, graças, boa semana. Controle Salvador, Papá Romeu Lima no Pituaçu. Tripo Papá Romeu Lima, chame Torre 118, decimal 6. 186, Romeu Lima. É o triplo Papá Romeu Lima, através de Pituaçu para cruzamento do campo. Chame no travessu da torre, triplo Papá Romeu Lima. Vai chamar no seu travessu, Romeu Lima. O gol no 077, siga o tráfego da Webjet. E no ponto de espera, chame a torre em 186, o ajuste no 016, boa viagem. Segue o tráfego da Web, ajuste no 016, chama a torre no ponto de espera. No 077. Estabilizou no ILS o 4206. Azul 4206, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18,62, Azul. Fim para o controle? Papá, papá, November Oscar Romeu, prossiga. Confirme? 4206 da Azul, estabilizou o ILS a 2 milhas do marcador externo. Ok, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Azul. Azul 4118, autorizado decolagem, 170 graus, 132. Teve decolagem, Azul 4118. UEM 5729, boa tarde, ponto de espera da 10. Ciente, mantenha 5729. Mantenha, ponto de espera, 5729. Iberóica Romeu, mantenha-se em condições visuais via corredor, se é pós-paripe. Afirmativo. Utilizado a cruzar a final da o eixo de decolagem da 17, vai mantendo a perna contra o vento da 10, aguardando para cruzar o campo. Vai manter a contra o vento, aguardando para cruzar o campo, o Papá Romeu Lima. Passaria do 2231, pode ir na proa de barreira, senhora? Passaria do 2231, mantenha a saída da guarda de coordenação. Guarda. Quatro, dois, zero, meia, livre pouso, 180 graus, 129. E o repouso na 104206. Azul 4118, decolado ao 53, controle em 1935. 1935, Azul 4118. Controle, uma boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 380, sai da DAEL. 380 na DAEL, Azul 4118. Taxi 35209. Tá mal, 4119, right, eu puxo no carro. Alpha 711, cleared for push and start, report for taxi. Uno 28 decimal 8, alternio 26 decimal 0. 28 decimal 8, alternando 26 decimal 0. 2231. Uno 395, via mar desce para 3000 pés, ajuste 1096, redução para 2209. 1096, via mar 3000, 2209. 1395. Então, 8002, via Bonf, desce para 2000 pés, ajuste 1096. Via Bonf para 2000 pés, 1096, 8002. O 002 pode voar Duna da presente posição, senhorita? O 002, vetoração para a final ILS, curva à esquerda para a 195. Esquerda 195, então 8002, 2000 pés. Datão inicial, táxi, já está puxando agora no portão, no portão 9. E após o Airbus da com pintura TAM, iniciar o táxi, iniciando o 10 em coordenação com a equipe de solo, ok? Ok, vai aguardar o TAM e iniciar após o na 755. Do 4206 no solo 56, libere à direita, solo 219. Direita 219, já. Já livrou esse, o Papa Romeu Lima. Sim, a gente ainda comprou a norte, aguarde transferência. Batendo pro, aguardando transferência, Papa Romeu Lima. Webjet 5729, livre decolagem, o vento de 180 graus, 129, cruzou a sua frente um helicóptero, comprou a norte, deslocamento norte sem interferir. Tá ciente, tráfego 5729, tá iniciando a 110, Webjet 5729. Via triplo Papa Romeu Lima, chame agora o controle 119, decimal 35. 119-35, grato senhor, Papa Romeu Lima. Olha, Salvador, esse é o triplo Papa Romeu Lima, já cruzou o campo, segue na sua escuta. Triplo Papa Romeu Lima, mantenha-se em condições visuais, corredor forte. Corredor forte, condições visuais, Papa Romeu Lima. Triplo Papa Romeu Lima, reporte livrança TR. Vai chamar, livrou a CTR, Papá Romeu Lima. Muito agradecido, Lima. Pesada táxi, em frente direita na Juliette, esquerda Alfa, ponto espera da 10, chamada 1865219. Frente táxi, Platinum 471, 139 on board, endurance 4 hours and a half, hotel em Galeão. Roger, Pantanal 4711, clear tax via Abram, slow tax via Abram, and Juliet after Alpha, on rolling point, runway 10, then call tower on 118.6, just altimeter 1016, have a nice flight. Thank you so much, clear to taxi via Abram, Juliet, slow, and road short, tower 118.6. Azul 4206, táxi em frente, portão 01, via Índia. Via Índia, pro 01, Azul. Tarde, Objet 5729. Objet 5729, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 340, saída da El. 340, saída da El, pode voar da El direto? Negativo, mantenha a saída, Objet 5729. Até. Gol no 399, chame centro Recife em 133 decimal 25, alterne 128 decimal 8. 1-3-3-2-5-2-8-8-1-3-9, obrigado, boa tarde. 9, com espera na pista no 0, tá pronto. Sim, a gente mantém, a trip 5219, boa tarde. Tem na sua escola 5219. 1077, livre de decolagem, 170 graus, 109. Livre de decolagem para 1077. Bono 395, via mar, desce para 2000 pés, ajustando a 096. 1096, o Bono 395. No ILS, não 8002. Então, 8002, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 6. Torre 1868, 1002. Gol 395, autorizado ILS, X-Ray, pistona 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS, X-Ray, dono 0, reportado estabilizado no 395. Azul 41118, chame centro Recife, 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8. 3325-1288, obrigado, boa tarde. Azul 41-18. Tem 81, desculpa, 82 a bordo, Campinas, 3 horas e 25. Gente, gol no 755, táxi livre, via pátio, Juliette e Alfa. Ponto de espera dá 1-0, chame a torre em 18-6 e o ajuste no 0-6, boa viagem. Pátio Juliette Alfa, espera 18-6 da 0 gol no 755. Controle de saída, muito boa tarde, ao Gol 1077, 2000 pés. Gol 1077, contato radar, decolagem, submantém a nível de voo 360, CDEL. Ok, para 360, da EL, 1077. Após a passagem do Airbus na curta, nem mantém. Após a passagem do Airbus, nem mantém o 5219. Vem, Verônica Romeu, reporte na rotatória. Salvador, boa tarde, ABET 4863 de transferência. É, aeroporto de Adesivo. ABET 4863, contato radar, 60 milhas oeste de Salvador. Vou ir na proa de Amã, para iniciar a chegada Amã, desça para nível de voo 050. 050, proa de Amã, 4863, já estou em contato. Webjet 5729, chame centro Recife, 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8. 3325-288, 5729, boa tarde. Primeira direita, solo 1219, até 8002. Tripe 5219, autorizado decolagem, 170 graus, 109. Autorizado decolagem, Tripe 5219. 2, táxi livre, Alfa e Juliette, para o portão 11. Gente, Alfa, Juliette, portão 11, então 8002. FSN L4711, hold position and we are ready. Roger, hold position. Hold position, FSN L4711. 00 no meio. VIP 5219, decolado 04, controle 1935. 935 ao controle, VIP 5219. Torre Gono 395, com a milha do externo, baixado e travado. Quem chamou o Fogono 395? Gono 395, passando externo, baixado e travado. Tem livre pouso, vento de 170 graus, 11 nós. Livre pouso, Gono 395. 5219, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 200, saída Gol. 00, 35209. Controle Salvador, 35209. Prossiga. Possibilidade de nos liberar da restrição de uma centena até 15 milhas over de Salvador? Livre da restrição, 35219. 5219, obrigado. Gol 925, autorizado ILS, XC, pistona 0, reporte estabilizado. Autorizado, gol 925, vai para estabilizado. November Oscar Romeo na rotatória. November Oscar Romeo para ingresso no circuito de tráfego Charme Torre 1, 918, decimal 6. 386, November Oscar Romeo. Torre Salvador, helicóptero papapapá, November Oscar Romeo. Prossiga. Na vertical da rotatória para pouso na 17, November Oscar Romeo. Ok, aproxima para o 7, agilizando. Chama o final de 3 milhas, November Oscar Romeo. Final de 3 milhas, agilizando, November Oscar Romeo. Pantanal 4711 after 737 on short final, line up and wait. After 737 line up and wait, Pantanal 4711. Tomar o meu lima. Tomei. Controle, boa tarde, tá 3190, quem tem informação aí, Unipol? Tá 3190, assina identificação, via chega da mar e desce para nível de voo 060. Via Mari 060, 3190. Uno 077, chame centro Recife, 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8. 233, decimal 8. Gol 077, 133, decimal 25, alternando 128, decimal 8. 3332. Obrigado, boa tarde. Calma, meu. Paulo Salvador, boa tarde. Trip 5415, ciente da Uniform 40 e Léo. Gente, o trip 5415 está pronto a cópia? Firmo, prossiga. 08, libera a direita, solo 219. Liberando a direita, 219, na direção. O 755 mantém o ponto de espera. Mantém. Ah, 3000, 4863. Apresente pro Aditox, senhor. Presente pro hoje toque, até 4863. 63. Então 3190, desça para nível de voo 050. Para 050, então 3190. Bruno 395, táxi livre, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 08, na 395. Oscar Romeo. Em novembro, Oscar Romeo, solo 09, táxi pela pista até o Pat 5. Tá muito baixa a transmissão, Ronald. Nove, dois, cinco, livre pouso, 170 graus, 12 nós. Livre pouso, gol 1925. Pantanal 4711, airborne at 10, contact now departure control 119935. Radio contact on departure, climb and maintain flight level 360, dial departure. Departure for Pantanal 4711. 3190, reduza para 2209, número 2 na aproximação. Reduz para 220, tá 310. Pantanal 4711, clear dial position. Clear dial 4711, thank you. Boa tarde. Gol 755, gol 755, pois o tráfego na curta ali mantém. Pois o tráfego na curta ali mantém, 755. É 4863, tem condições de manter a velocidade até mais próximo de Duna? Tá firme, mantendo. Ciente. Para 2009, junto a 3190. O 925 pousou, livrou, táxi livre, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, gol 1925. Vai até 4863, desce para 2000 pés, ajuste na 097, autorizado ILS, XR, pistão na 0, reporte estabilizado. Ativo, senhora, para 2000, reportará estabilizado, ajustado, para 2863. Zero via Mário, desce para 3000 pés, ajuste na 096. Via Mário, desce para 3000, 3190. Controle, gol no 755, boa tarde. Gol 9755, contato radar na decolagem, submantenho de voo 360, sai Zéu. 360, Gol 9755, nada El. Sandrez 190, redução para 1909. Para 1909, Sandrez 190. Controle Salvador, boa tarde, Gol 9601, 210 para 140, quando informe. Gol 9601, acendo identificação via Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1096. Bonf 4.000, 1016, Gol 9601, desculpa. 5219, chame Centro Recife, em 128.8, alterne 126.0. Trip 5219, chame Centro Recife, 128.8, alterne 126.0. Trip 5219, na escuta do controle. Prossiga Salvador, 5219, copia. 5219, chame Centro Recife, 128.8, alterne 126.0. Câmara Recife 288-260, 35219, até o retorno, senhora, boa tarde. Tá 3190, desça para 2.000 pés. 190, 19, com o meu ajuste. Para 2.000, o tá 3190. Pisando 4863 da Baixa. 4 milhas para o marcador externo, autorizado final LS, chame a Torre Salvador, frequência no 86. 386, agradecer, senhor. Bom fim de semana a todos. Torre Salvador, boa tarde. Já vai ser 4863, em transferência a uma milha para o externo. Aproxima para 10 ou para 16? No zero, senhor. Ok, chame no passando externo, trem checado, 4863. Passando 63, no passando externo. Pantanal Observa 1-1-1, Tantaxi Recife Center, frequency 133.25. Confirma 133.25, Pantanal Observa 1-1. Desafio, Maria.